561, chame centro de recepção, frequência 125.1, terra 123.35. Recife agora 125.1, alterna na 128.35, voo no 561, bom dia. Bom dia. Não. Quem tá rebocando agora foi o Tan. Rei Papa Bravo, confirme se já partiu. XR Papa Bravo, partiano nesse exato momento aqui agora. O Bono 61, pushback autorizado, chame táxi. E agora qual é o reboque que solicitou? O Oscar 95, Avianca. Entendi, da remota 2 pro portão 7. Agora de minuto, Eternac puxando 8. Ok, estou aguardando. O Bono 61 copiou a autorização? Negativo. A pushback autorizado, chame táxi. Chamada táxi, Bono 968. Para o táxi Gol 1161, a bordo do 144, 4 horas e 13, eu estou na minha alterna Galeão. Autorizado, Gol 1161, via parte principal, táxi Índia, ponto de espera da pista 10, chame pronto, quer negar 1016. Gente, parte Índia, ponto de espera, você vai chamar pronto, Gol 1161, 1016. Permissão, autorizado, reboque, chame no teto. Ok, vamos iniciar. Oi, Salvador, bom dia. Aqui é o Oceaner, Oscar Charlie Alpha, na posição número 6 do parque principal. Prossiga. Oscar Charlie Alpha, solicito autorização de reboque da ponte 6 para a ponte número 3. Escute, ali é alfa autorizado, time no término. Com licença, senhora, obrigado. Vento 130 graus, 139. Além decolando zero, voando 161. Sobre Salvador, 03601, solicita feedback de acionamento gate. Voando 561, autorizado, chame táxi. Autorizado, feedback de acionamento, 03601. Fica Charlie Alfa na escuta. Mostra a Charlie Alfa na escuta, senhora. Faça o pushback e não inicie o táxi. Positivo. Iniciando o pushback e não iniciar o táxi. Ok. Prossiga. É, nós precisamos manter a presente posição durante o transcurso do pushback. Tivemos um problema técnico aqui no trator, ok? Já em poucos minutos já te retorno. Tem estimado de tempo? No máximo em 5 minutos, tá? 3601. Gente, só para uma informação, eu vou autorizar um reboque que vai passar retaguarda. Escute, ele é alfa autorizado. Iniciar e finalizar o reboque, agilizando na medida do possível. Possível, senhora. Acho que a senhora é alfa ciente. O Gonon número 1 decolou 35. Controle Salvador 208. 208, Gonon número 1, boa. Salvador, uma boa, Gonon número 1, decola, passa 1.200 pés. Voo no 61, contatada na decolagem, se for via seria São Bruno para nível 360. São Bruno 360, voo no 61. Noita 3601, solicita novamente o pushback. Sim, escolhendo a equipe de solo assim que o Avianca ele vai à retaguarda autorizado. Após a passagem do Avianca, coordenação autorizada para o pushback na 360. Salvador, retorno do Oscar Lima Tango, final do rebote. Gente, Oscar Lima Tango. O 1961, no chame Centro Recife, na frequência 125.1, terna 128.35. 35.1235, boa, 1961. Salvador, bom dia, TAM 3399, gente da hotel. TAM 3399, Guarulhos, pronto, cópia. Amém. 3399 Guarulhos, 340, Aperzolon no zero, curva direita, Sanvo 1, Leda Motiva, transponder 5176, controle 120 decima 8. 340 para Guarulhos, Aperzolon no 0, regulada 10, curva direita, saída Sanvo 1, Leda Motiva, o transponder 5176, controle 120 decima 8, tá? 33. Cotejamento correto, vem pronto. Estou em Salvador, aqui é o Oceaneiro, Oscar Charlie Alfa, estacionado na ponte 3. Muito obrigado e um bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Obrigado. Oitenta 3601 solicita táxi POB 144, autonomia 3 horas 50 minutos, alternativa Galeão. Autorizado, 3601, minha parte principal, taxi Índia, ponto de espera da 0, chame pronto, Kenegal no 0, 17. Kenegal no 0, 17, autorizado táxi Fátio 1, Índia, cima da torre do noite, telefone 95, Santa 3601. Torre 3601, ponto esperado é 1-0. 3601, aliás, e polar, pistão no 0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Precisar a decolagem, pistão no 0, tá? 3601. 3601, decolou 52, controle Salvador 208. Controle Salvador 208, tá? 3601, pode ir. Controle Salvador, bom dia, tá? 3601. O 3601, bom dia, contato radar na decolagem. Bebê, seleção voo no para nível de voo 3620. Sobre aviação voando para o nível Estacionamento está 3399. Autorizado, portão dela, chame táxi. Porta da alta, 3399. Salvador, bom dia. O voo 961, informação hotel para autorização Galeão. Voo 961, Galeão, 360, aperto do 44, curva direita, Sambo 1, Leda, Dóquilo, transponder 5210, controle 120, décima 8. Só confirma a saída, por favor. Galeão, 360, aperto do 44, curva direita, Sambo 1, Leda, Dóquilo, transponder 5210. Autorizado para o Galeão 360, aperto 44, colagem de curva à direita, na saída Sambo, Leda, Tóquio, 5210, transponder, controle 208, gol 961. Pego Sambo 1, não se chame pelo suspeito. Sambo 1. É o Oxané 6375, solicitando São Paulo 370. Tem 36, serve? Serve. 6075, São Paulo, 360, aperto 10, curva direita, Sambo 1, Leda, Motiva, transponder 5206. Ok. O 6075 decola da 10, curva direita, Sambo 1, Leda, Motiva, primeira aerovia, uniforme Zulu 10, Cubase, uniforme Zulu 16, Cosmo com 5206 no transponder, nível de voo 360, estamos cientes da hotel aqui no, na ponte 7. Ciente, contagiamento correto, sempre pronto. Bora. 3601, chame Centro Recife, na frequência 125.1, terna 128.35. Centro Recife, 25.1, alternado 2835. Bom dia, para 3601. Bom dia. A porta era pronta, tá? 3399.0. Boa noite, voo 1229, informação hotel, autorização São Paulo Congonhas. Voo 229, aguarde cópia. Torre, ação 3399, com atmosfera pronta, pistão 90. 3399, aliás, decolar, pistão 90, vento 1.40 graus, 1.69. Autorizada a linha decolar, 90, ação 3399. Anos 3399 decolou 03, controle Salvador 208. 08, bom trabalho, 3399. 39, cópia. Controle Salvador, meu guardião, muito bom dia, eu tô 3399, decola, saída Sábio 1. Polo 360, Persul 10, curva direita, Sanvo 1, Leda, Motiva, Transponder 5211, controle 1208. Do 360, Persul 10, curva direita, Sanvo 1, Leda, Motiva, 5211, Transponder 208, controle para 229. Confirmando nível 36? 36. Correto, em pronto. Gente, o 209. Rodovia, saída São João para nível de voo 340. 340, autoriza direto Leda, o SAM 3399, saindo ao Sábio 1, estacionado 5176. A 3399, Santa Recife, solicita que o senhor suba e mantenha nível de voo 320. 320, Recife, Santa 3399. Poderia coordenar a Proximo, motiva para o Santa 3399. 3399, Santa Recife, solicita que o senhor permaneça na saída. Ok, permaneça na saída, Recife, 3320, Santa 3399. Salvador com 2299, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi com 229. Autorizado, puxa acionamento, 229. Estou em Salvador, bom dia, CNN 6251, na atualização Guarulhos, informação hotel. Xerme 251, Guarulhos, 360, Aperzulu 10, curva direita, Sanvo 1, Leda, Morte Vá. Transponder 5216, controle 120, décima 8. Para pushback acionamento. 961 autorizado, time time. Autorizado, 961. Para o Mexigol 229 com 151 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alterna Galeão. A 229 a parte principal, taxi Índia, ponto de espera da Mazera, chame pronto. Kinegar 1017, segue número 2, companhia que puxou no 4. Sim, seguindo como número 2, pátio principal Índia, ponto de espera da Mazera, reporta pronto, Mazera 97 ao ajuste para o Gol 229. Gol 961 pronto para o táxi com 141 a bordo, linha 0340, alterna Campinas. Autorizando, Gol 961 na direita, meu táxi Índia, ponto de espera da Nozertinho pronto, que é negar 1016. Direita Índia, até ponto de espera, vai guardar pronto, 1016 no ajuste, Gol 961. Chame a 1075, portão 075. Autorizado, 1075, chame táxi. Fortaleza no táxi, 260. Aliás, decolar, piso no zero, vento 130 graus, 199. Aliás, decolar, piso no zero, bom, 91. Pronto, voo 129. Voo 229, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter no zero, 229. Salvador, bom dia. Azul Alfa, X-Ray Golf. Prossiga. Alfa, X-Ray Golf, solicita reboque, parte 3, posição 5, Romeu, até a posição 4, parte principal. Puxo 3 e o portão 4, é isso? Positivo, posição 5, Romeu, parte 3, até a posição 4, parte principal. O 961, decolou o Zuno 8, controle de Salvador, 208. 208. Azul Alfa X-Ray Golf, inicie e chame para ingresso, parte principal. E autorizado até a saída da parte 3, formar ingresso, parte principal. Parte 7, level 360. Level 1, departure 360, go 961. Autorizado o táxi via parte principal, táxi do Índia, ponto de espera da 10, chame pronto, quem negar, 10, no meio. Sobre táxi via pátio Índia, está lá na escuta, 1016, hoje é 6075. 229, pegou o pódio de virada, vem falar. Decolagem autorizada, com 1239. Entra no terceiro decolagem com 1239. 1961, climb and maintain flight level 220 and fly direct to Porto Seguro. Climb 220, restricted in Porto Seguro, go 1961. Tricolor 22, controle Salvador 208. 208, bom, 229, bom dia. Tricolor 22, controle Salvador, bom dia, com 229, Sambo 1, passa 1500. Bom dia, Sambo 1, passa 1500. 1, 2, 2, 9, contato radar na decolagem, subavia 0, Sambo 1, para o nível de voo 360. E essa voando para 360, 229. Alfa que chegou para autorizar. Ok, autorizado até a ponte paga. Alfa que chegou. Voo 229 solicita manter a pro 190 para as informações. Sim, quantas milhas? Mais 5 milhas, voo 229. Sim, chegou 1229, livre de juiz, após juiz vai na produção. Após desvio, voa tampo com 1229. Despeite. Quanto se espera no zero pronto, sua chaneta em 075? Quero manter, pessoal, no zero, 6075. Nem mantém o no zero hoje, 6075. One is approaching 220. Huh? Go 1961 approaching 220. Go 1961 contact your assistant and frequency 125.1 if unable 128.35. 512825. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 30 graus, 159. Eu vou decolar no zero para hoje, 0075.